Terra, a fronteira final. Veja nos vídeos de uma nova tecnologia. Vídeos em alta definição. Só a TV Grande Natal tem. Transmissão em Full HD. Produções de programas, vídeos e muito mais. TV Grande Natal. Um show. Hora certa. 15 horas e um minuto. Voltamos com a melhor programação do seu rádio. As melhores músicas. Você ouve aqui. Na Cidade Nova FM. As melhores músicas. Oleleu Maria, oleleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. Oleleu Maria, oleleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. Oleleu Maria, oleleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. Agora vim novamente, vou cantar improvisado, meu trabalho é acertado para o povo analisar. Agora eu vou explicar, meus amigos, eu tenho treino, eu vou cantar os acenos, ensinando a namorar. Oleleu Maria, oleleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. Leleu Maria, leleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. E passando da mocidade, vou dar continuidade, cantar e deixar saudade no coração do lugar. Vou cantar os acenos de acordo ao meu problema, de padrão, galope, tema, tudo eu garanto cantar. Leleu Maria, leleu Maria, avistei uma vazio, eu avistei uma vazão. Leleu Maria, leleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. E se Leonardo se cena daquela mais amorosa, mão na boca quer dizer, sou linda como uma rosa, livro fechado aí enredo, espelho quebrado é medo, é assim que a moça prosa. Leleu Maria, leleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. Vai dar um nó no lenço branco, é falando a casamento, e se a moça quiser, desidera o consentimento, desabando, tá dizendo, eu não tenho tal pensamento. Leleu Maria, leleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. Fecha o olho e sorri, eu boto e me abrigo, botava os braços pra trás, dizendo eu tô em perigo, encostando a sobrancelha, essa noite eu sonhei contigo. Leleu Maria, leleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. Leleu Maria, leleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. Mas rodando o chapéu no dedo, já vem no meio do caminho, apertando a mão com força, quero gozar teus carinhos, passando a mão no bigode, tá juntando se pode dela se sentar juntinho. Leleu Maria, leleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. Leleu Maria, leleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. O rapaz vem de viagem com a bengala na mão, a namorada está na frente e ele arrastando no chão, tá perguntando se o dono está naquela ocasião. Leleu Maria, leleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. Leleu Maria, leleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. E botar dois dedos na testa, te amo sem desacanho, botar dois dedos na boca é amor de todo tamanho, amor. Se rolando vestida, chamando pra tomar banho. Aleleu Maria, eleleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. Aleleu Maria, eleleu Maria, avistei uma vazio, avistei uma vazão. E pegar uma flor qualquer. A sintonia do sucesso, 107,9 FM. A sintonia do sucesso, 107,9 FM. Ó Deus, com vossa bondade, olhai com toda clemência para as jovens que padecem o golpe da violência, no exagero do crime dos homens sem consciência. Com a sedução dos homens, as jovens são viciadas, deixando aos olhos do mundo suas honras mutiladas pelos inescrupulosos quando são violentadas. Vou transcrever numa história que se passa no sertão, com duas irmãs menores de uma roça de algodão, quando se tornaram vítima de um monstro sem coração. Todo dia bem cedinho, as jovens sem companhia iam fazer a colheita numa roça que havia, e só voltavam pra casa das 11 para o meio-dia. O padrinho da mais nova um triste plano formou, de seduzir as donzelas, como não pôde as matou, enterrando-as numa gruta depois que as violentou. Passou a hora do almoço, as donzelas não voltaram. Logo seus familiares no roçado as procuraram, não encontrando vestígios, desesperados ficaram. No decorrer de 3 dias, muito trabalho foi gasto. Depois, dentro de uma gruta, foi visto o quadro nefasto. As aves rapinadoras da jovem faziam pasto. A polícia abriu inquérito com inspeções adequadas, confirmou o laudo médico que as jovens sacrificadas só foram depois de mortas friamente defloradas. Os moradores vizinhos a polícia investigou, com exceção do bandido que o crime praticou, o padrinho de uma delas, por isso ninguém maldou. Perguntou o delegado se ainda havia suspeito. Respondeu o pai das moças: o caso não tem mais jeito. O meu compadre não foi, que ele é muito direito. Fora de qualquer suspeita, mesmo assim foi intimado. Ainda tentou suicídio por ser do crime o culpado, mas pra surpresa de todos, o caso foi declarado. Ali mesmo ficou preso, não quis água, pão nem rede. Alguns dias na cadeia, dormiu no pé da parede. Arrependido do crime, morreu de fome e de sede. No local que deu-se o crime, as jovens apareciam. Ainda estão ali, não é? Porque são 15 horas e 11 minutos, né? E daqui a pouquinho começando o aquecimento no estádio Maria Lamas Farás, no campo, no bom tratamento que tem o campo de jogo do estádio Maria Lamas Farás. E a gente passou ali no portão C, também adentramos pelo portão B, movimentação fraca, né, a princípio, né, porque muita gente ainda é do lado de fora, né, nos bares, aqui junto aos ambulantes, ABC, do estádio Frasqueirão. Então, movimentação de fila não existe. Os portões abriram por volta das 14 horas, às 14 horas, e você, torcedor, tem acesso hoje pelo portão A, hein? E você, torcedora, você que está em dia com o ABC, pode trazer uma pessoa, pode trazer uma mulher. É o mês da mulher, mês de março, né? Então, a torcedora do ABC, quer vir ao estádio Frasqueirão, vê a vitória do ABC, quem sabe, não é? Vem com a companheira para prestigiar um bom jogo, acredito eu. Vamos acreditar que hoje à tarde tenhamos um grande jogo, o ABC precisa vencer, os comandados do técnico Fernando Marchioli precisa colocar o coração na ponta da chuteira e para cima, hoje à tarde, porque joga diante de sua torcida e joga dentro de casa. É preciso vencer o Santa Cruz no estádio Maria Lamas Farache. Movimentação do pessoal da Federação, né, Norte Rio Grandense de Futebol. Em instante a gente vai receber oficialmente a escalação do ABC Futebol Clube, ainda, né, com alguns destaques, com desfalques, né? Ainda com alguns desfalques, tem a equipe do ABC Futebol Clube. Sempre com o apoio cultural de Drogaria Nadine, e na Ridinha, MM Autopeças Extremóis, Nova Natal, Moema Tinoco, próxima UPA para Jussara. Também ali no Alecrim, na Alexandrino de Alencar, clínica de raio-x e ultrassom de Madeireira Marajó, tem promoção para valer, Avenida 8, no coração do Alecrim. E Big Prints, vai imprimir grande, adesivar seu carro, procure a Big Prints, próximo ao Clube Atlântico. Pessoal do interior, em Eloy de Souza Júnior, muito obrigado, meu irmão, pela audiência, não é? Muito obrigado a essa turma toda aí das adjacências aqui na grande jornada esportiva, meu cara, aqui no Neto. É comigo mesmo, na 87 FM, a Rádio do Futebol do Rio Grande do Norte, a Rádio do Futebol do Brasil. Super Show Maia, o supermercado da família Super Show Maia, Satélite e Neópolis. E uma reclamação, hein, Marco Aurélio? Qual? Com relação da mulher que é sócia torcedora do time do ABC Futebol Clube, ela pode trazer outra mulher. E por que não trazer um namorado, um esposo, um irmão, trazer um convidado, só uma convidada? Então é a reclamação que a gente teve hoje na segunda edição de esportes por parte do torcedor do ABC Futebol Clube, hein, Marco Aurélio? Então eu falei, departamento de marketing do ABC Futebol Clube tem que ver esse lado, não é? Porque é o dia da mulher, mas porque um homem, né, não pode vir, um companheiro não pode vir. Às vezes o cara está sem condições financeiras, né, de vir seu ABC, seu clube de coração em campo, e na realidade é um caso a ser estudado aí pelo departamento de marketing do ABC Futebol Clube, aqui na 87 FM Natal. Com a palavra aí, o grande Cláudio Porpino. Chega, né, a parecer até discriminação, mesmo que não seja, né, Marco Aurélio? Mas por que não? Só pode trazer outra mulher. E por que não trazer um namorado? Por que não trazer um esposo? Por que não trazer um filho, um primo, um convidado? Só pode ser uma convidada. Então, o ouvinte hoje ligou para 87 FM e tem uma certa razão, bandeira alvinegra. Vamos conferir o ABC aqui na grande jornada esportiva. ABC! O ABC Futebol Clube já definido. Olha o ABC aí para a João Maria, o homem do Grude, Extremões, para o Wilson. Tio do grande Esmerino, muito obrigado. Olha o ABC. Um para Simão. Simão, camisa de número 1. É o goleiro Alvinegro, é o titular. Atravessa uma excelente fase. Simão, camisa de número 1. 51 para Alemão. Alemão, camisa de número 51. Aliás, filho de Romildo Freire, rapaz. É seu Wilson, aí no município de Extremóis. 17 para Richardson. É Richardson, camisa 17. 15 para Afonso. Afonso, camisa de número 15. 64 é Márcio Azevedo. É a zaga titular do ABC Futebol Clube. Simão, Alemão, Richardson, Afonso e Márcio Azevedo. 14 para Wellington Reis. Wellington Reis, camisa 14. 5 para Daniel, retorno, Daniel, camisa de número 5. 16 para Rafael Luz, Rafael Luz, camisa 16. 8 para Jailson, Jailson, camisa de número 8. 18, Mocelin, Mocelin, Paulinho Mocelin, camisa de número 18. E 9 para Felipe Garcia, 9, a marca do artilheiro Felipe Garcia, quem sabe hoje desencantando e marcando mais um. Ele tem 5 gols, vestindo a camisa 9 do ABC. Então conferindo, hein? 1 para Simão, 51 para Alemão, 17 para Richardson, 15 para Afonso, 64 para Márcio Azevedo, 14 para Wellington Reis, 5 para Daniel, 16 para Rafael Luz, 8 para Jailson, 18 para Mocelin e 9 para Felipe Garcia. Com o apoio cultural de Drogaria Nadine, é na Ridinha. Drogaria Nadine, Ulisses Guimarães, na Ridinha Velha. Também de MM Autopeças, Extremóis, Nova Natal e Moema Tinoco, próximo à UPA de Tavares, distribuidora de Induzido Tavares. Aqui na Avenida 11, no Alecrim, entre a 4 e a 3. Induzido Tavares, é no coração do Alecrim. Seu Borges está ouvindo a gente. É torcedor do ABC. E Túlio em Pureza é torcedor do ABC. No interior, essa água é uma de Pureza. Grande Túlio, muito obrigado pela audiência. E Túlio trabalha na Drogaria Nadine, no bairro Nordeste. É torcedor do ABC Futebol Clube. Aqui, ainda, os goleiros do Santa Cruz. Né, no aquecimento. E em instantes vamos conferir aqui o time do Santa Cruz aqui no Neto. Exatamente. É comigo mesmo, da 87 FM, a rádio do futebol do Rio. 87 FM. Autoelétrica São José, Rua Campina Grande, na cidade da Esperança. Autoelétrica São José. Inscreva-se no nosso canal YouTube 87 FM Natal. Ele é simplesmente patrimônio do rádio brasileiro. Getúlio Medeiros, trazendo um boa tarde para o ouvinte da 87 FM Natal. Boa tarde, Getúlio, boa tarde. Getúlio Medeiros. Olá, Quindo, muito boa tarde, Natal, boa tarde, Brasil. Boa tarde para o grande Marco Aurélio e para o pavilhão americano, o nosso amigo Tiago Florencio. Daqui a pouquinho chega o comentarista Verdade